E começa o novo turno aqui no Jogatina BG, vamos rolar os dados de hoje. Eu sou Zabuzeta e eu quero essa usina de energia limpa por R$50. Tem umas que estão valendo menos que isso aqui no Brasil. Aqui é o Cabeça e eu descobri que eu tenho um fraco por temáticas de super-herói. Droga. Eu duvido. Cara, esse cara que gosta de Lanterna Verde. Eu duvido. Eu duvido. Qual que era o jogo que a gente jogava que a gente ficava falando do duvido toda hora? Coop. Coop. Coop é bom. Eu duvido. E aí, galera, aqui é o Excel e hoje eu vou viajar de Edo a Kyoto gastando apenas 5 ienes. Você compra pelo menos um takoyaki lá? Cara, se você for uma menininha fofinha, você ganha esse takoyaki. Eu sei que nada, cara. O dinheiro mais desvalorizado do universo, né, cara? Uhum. Bom, estamos aqui hoje reunidos para mais um episódio de Jogatinas para falar dos jogos que a gente testou, né? São vários jogos interessantes que a gente vai trazer hoje, logo após um tile de comentários e voltamos na sequência. Yeah, about time I told the world who I am. Listen up, yo. Bem-vindos ao Tide de Comentários, Zabuzeto sozinho aqui em campanha solo pra ler o feedback. Na verdade, a gente não teve feedback a respeito do último programa, que foi um board lab com um jogo que a gente criou em 30 minutos, que foi o My Body, My Rules, Meu Corpo, Minhas Regras. Foi bem interessante. Normalmente a gente faz esse episódio a cada semestre, né, pelo menos, ou a cada 10 episódios a gente faz um episódio do board lab, justamente pra juntar a criatividade dos jogos e por aí vai, né? Bem, então só pra gente não ficar em branco aqui que a gente tem feedback, né, você pode mandar sempre seu comentário no post desse episódio, pode mandar um tweet pra gente lá no @jogatinabg, você pode assinar o nosso canal do YouTube, a gente fez recentemente um preview gameplay do Pit Crew, que é aquele jogo da BCG Editora, o jogo do Sandro Tomazetti, ficou bem legal, eu, Snake e Jonathan, se vocês quiserem conferir, vai estar linkado aqui abaixo, na postagem desse episódio, caso você ouça no feed, né? Além disso, você pode também curtir nossa fanpage no Facebook, facebook.com/jogatinabg, certo? Bem, só pra gente não encerrar aqui sem nenhum uma informação adicional. A gente falou de vários jogos aqui nesse episódio, inclusive o Mysterium, que foi um jogo que a Galápagos trouxe recentemente pro mercado nacional. E o Bruno lá da RocketJogos.com disse pra mim aqui que ainda tá válido o cupom, né, exclusivo pros ouvintes do Jogatina BG. Vai ter um banner aqui na postagem desse episódio que vai te dar 5% de desconto além do desconto permanente que você tem já pagando no boleto e na transferência bancária, certo? Bem, então é isso. Continue com o episódio e até mais. Falou! To the ground, the backups in the sky to get the Roswell sound. I get into the game to make Ooga chaka, ooga, ooga, ooga chaka, ooga, ooga, ooga chaka, ooga, ooga, ooga chaka, ooga, ooga. Então vamos começando aqui a nossa edição. Eu quero saber, cara, olha só. Fracos por super-heróis, o Cabeça tem, né? Ah, tenho. Mas peraí. Joga essa porra desse Hero Click, que é um jogo quebrado, que é um jogo caro, um jogo que não faz sentido, que a regra eu não aprendi até hoje, depois de 6 anos jogando. Eu gosto dessa merda. Se fuder, viu? Vamos delimitar que tipo de super-heróis, meu amigo. Porque super-heróis a gente tem aos montes. Temos os bons e os ruins no sentido de serem ridículos ou não. Uhum. Temos anti-heróis, que por alguns também são considerados como heróis, e temos aqueles protótipos que não tem superpoderes, mas ainda assim se chamam de super, quando na verdade são apenas heróis. Tipo o Batman, que tem super dinheiro. Não, o Batman tem superpoder, é o poder do cartão de crédito ilimitado com a fatura que não é paga e continua rodando. Bom, aproveitando então todo esse clima de super-herói, né, que o Cabeça tem um... Na verdade, assim, acho que são dois fãs aqui do Lanterna Verde, né, que é o Cabeça e o Excel. Ah, você pode ter certeza. Delícia. Mas vamos frisar que apenas do real, verdadeiro, poderoso, salve, salve, glorioso Lanterna Verde, o melhor de todos, Hal Jordan. Menção honrosa ao Guy Gardner, que tentou. Agora os outros... Mas olha só, eu tive contato com um jogo que o Cabeça também teve contato, que é o Sentinelas Multiverso, um jogo de cartas com essa temática de quadrinhos, só que diferente de muitos jogos de HQs em geral, assim, onde os jogos trazem franquias importantes, tá? Como Marvel, aquele deck build da Marvel, ou alguns jogos da DC também, né? E a gente vai falar do Sentinelas Multiverso, que utiliza como se fosse uma paródia, né, cara? Isso. Até onde eu sei, e aí não sei até onde estamos falando de... Até onde eu sei e eu não sei até onde eu não sei. E eu não sei, né? Mas até onde as histórias, onde as lendas urbanas nos contam, esse jogo ele foi desenvolvido por um fã da temática de super-heróis que queria fazer um jogo e ele começa a desenvolver leva pras grandes empresas e os caras falam, meu, você tá maluco, essa porra não vai funcionar, esquece essa porra, vai pra lá, né, as grandes marcas de super-heróis. E aí ele decide, então, lançar esse jogo com um universo próprio, uhum, né, que é esse universo que daí você tem lá, né, a Sentinel Comics, que é o como tá toda a estrutura do jogo, como se fosse uma capa de uma HQ, né, onde ele cria heróis, histórias e vilões próprios, com uma arte original, com toda uma criação original, uhum, pra poder embasar e ter aí o flavor, né? Ter essa parte, como que eu posso dizer, de historinha dentro do seu jogo. Sim, pra dar um lore ali, né? Exatamente. Eu confesso que, assim, antes de eu realmente entrar de cabeça no mundo dos board games, onde eu tava só começando, tateando mesmo, o Sentinelas do Multiverso, ele sempre foi um jogo que me chamou a atenção. Eu sempre comecei a ver, tipo, a galera vendendo, entrava nos grupos, ele apareceu e falava, cara, isso tem cara de ser muito legal. Mas assim, claro, pelo meu fraco, pela temática, né? Então, por algumas vezes, eu fiquei no quase comprar ele importado, por exemplo, uhum, né? A versão que eu tenho é importada. Ah, você tem importada? Então, eu tenho a nacional. Mas assim, eu tinha vontade de comprar o jogo sem saber do que se tratava. Eu só não sabia como ele funcionava. Era exatamente, só pela temática, pela caixa, pelas cartas. Tanto que, na época, eu não achei nenhum vídeo bom que explicava como funcionava o Sentinelas, na primeira vez que eu vi. Eu sabia que era um jogo de carta, mas eu não entendia muito bem como ele funcionava, até que depois, com esse avanço do canais e meios, eu fui também conhecendo a Ludopédia, conhecendo outros meios de obter a informação pelo jogo, eu vi o jogo e falei, cara, muito maneiro, e eu realmente quero. E ele é um jogo simples, né, de mecânica, né, se você parar pra pensar. Simples, simples. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de definir. Ele é ele não é um draft... Não. Ele não é um deck building, ele é um card game, exatamente. Ele é um card game na sua teoria, né? Porque você fica com cartas na mão e você vai jogando. Só que daí tem as fases que você joga, né? Pra galera entender como funciona o jogo. E ele tem estratégia, né? Isso, tem estratégia. Sim, você vai combinando poderes e tal. Mas assim, o jogo, ele, a gente falou, né? É um universo totalmente criado ali, que daí ele cria vários heróis. Os heróis, eles são, necessariamente, se você olhar assim, o Feneric lá, ele é praticamente o super-homem, né? A Feneric é a menina exatamente. Da espada lá, É o Legacy, o Legacy. Isso. O Legacy, ele é praticamente um super-homem. Ele é mais uma, né, dessas inspirações. Sim. Então você vai olhar bastante personagens assim que lembram os heróis que você já conhece de outros universos. Bastante ou todos? Bastante, não é todos assim, porque tem alguns são bem originais. Tem, por exemplo, um personagem que o Snake gostou de jogar, é o Absolute Zero, que ele é praticamente um homem de ferro que dá dano nele mesmo de gelo e fogo, daí ele vai fazendo uma combinação. É bem complexo jogar com ele, na real, mas ele é bem interessante nessa questão. Inclusive, o manual fala que ele é o mais difícil. Mais difícil? Assim, da caixa básica, né? Assim, do que vem na caixa básica, uhum, ele é o personagem mais difícil de ser jogado. E assim, pra vocês entenderem nessa questão do jogo, né? Você escolhe um dos vilões, que são quatro vilões que vem na caixa básica, e você escolhe um local, dos locais lá que estão disponíveis, a cidade, a base na lua, e você tem 10 heróis. O jogo é um jogo de 2 a 5 jogadores, e normalmente o vilão que você vai começar um tutorial ali é o Baron Blade, né? Que é o vilão principal do jogo, até tá na capa ele, e o jogo ele tem como se fosse uma inteligência artificial do vilão, que daí ele vai abrindo cartas e vai fazendo ação. As cartas podem ser cartas fixas ou cartas que têm ação instantânea e depois são descartadas. Aí vem as fases dos jogadores e vem a fase da cidade, porque a cidade é também um evento à parte, né? Como se fosse um evento do jogo mesmo, que pode beneficiar os heróis, os vilões, ou ninguém, ou todo mundo, entendeu? Então essa parte é bem legal. E o jogo se constrói assim, você vai repetindo isso até um lado ser derrotado, seja o vilão, que daí tem as condições de vitória dele, ou dos heróis também tem a questão de você derrotar o vilão. Se caso os heróis forem todos eles nocauteados, o vilão ganha o jogo ou ele tem uma condição especial. Eu gosto porque ele consegue misturar muito bem essa temática, que é uma temática simples e bem amarrada, sim, com o lore, né, com o flavor do super-herói. Então, por exemplo, você tem lá o Baron Blade, que é digamos assim, o primeiro, né, o mais simples, uhum, de você enfrentar. Se você joga com a... Porque tem uma versão dentro do brasileiro, não sei se o seu tem, Zabuzeta. Não. A versão português vieram algumas promos, que basicamente são mudar a regra ou de um herói ou de um vilão. O deck não continua o mesmo. Promo. Não tem, né? Então, no Nacional veio o Baron Blade, é um que tem uma promo no Brasil, mas pegando o básico, ele começa lá como o cientista inventor do raio trator lunar, alguma coisa, sim, mais ou menos nesse sentido. Você enfrenta ele, e quando você enfrenta, ele tem tipo aquela coisa de super-herói de pegar um robô gigante, entendeu? Ele não foi derrotado, agora ele vai lutar dentro de um robô gigante e você tem que ganhar desse robô gigante. Então você vira a carta e as condições de vitória e derrota mudam, né, o jeito como ele joga muda. O pessoal até reclama a questão de ser um jogo meio scriptado, sabe? Mas eu acho o lance do script dele ser o que mais favorece a temática, sabe? É, porque quadrinho é scriptado, querendo ou não, sabe? Tá dentro da temática, sabe? Não, não é como se os quadrinhos fossem exatamente super inovadores dentro das suas construções, né? Eles não conseguem fugir muito, não adianta. É, então, seria meio demais querer tudo bem. O pessoal quer falar, o pessoal agora jogos narrativos, jogos legacy e não sei o quê, né? Entendo que a gente pode estar pensando nisso, mas eu acho que ele é a vantagem do Sentinelas é que ele não tentou, pelo menos quando eu olho esse jogo, ser muito ambicioso, assim, ambicioso demais, entendeu? Não, ele é bem tranquilo. Acho que ele conseguiu ser tranquilo, simples e a temática funciona, e eu acho que a temática, pra quem gosta, tem gente que reclama da arte, eu gosto particularmente, eu gosto legal. Da arte. É, não é, tudo bem, não é uma arte maravilhosa, uhum. Né? Não é de um quadrinista. Mas funciona, né? Mas funciona totalmente. O design dos personagens e dos vilões é muito legal. O design das cartas, né? Que as cartas são como se fossem habilidades e poderes que esses heróis têm, né? É legal. Fora a questão que você tem uma curva de aprendizado com cada personagem, uhum. Que é muito interessante, assim, muito interessante mesmo. A partida que eu joguei especificamente, eu joguei com duas pessoas, foi uma partida bem difícil, a gente perdeu, uhum. Na verdade, porque o jogo tem uma questão do, né, de uma questão de equilíbrio. Eu acho que duas pessoas ele fica bem difícil, fica se difícil. O time não jogar muito bem. Se não tiver alguém que cause muito dano, não vai pra frente, sabe? Então, a gente teve uma questão, claro, tem uma questão de sorte, não tem uma questão de sorte do cenário, às vezes, né, do cenário. Teve uma hora lá que caíram duas cartas muito difíceis pra gente, uhum. Mas eu acho que tá dentro da proposta do jogo, entendeu? Eu acho que não tô aqui pra dizer que o jogo é injusto, tá quebrado, porque eu acho que faz sentido dentro da temática. Mas, por exemplo, o meu parceiro jogou com o Ra, que é um herói que eles consideram como nível 1, né? Assim, eu gosto mais bastante simples. Dele. Ele é bem legal, né? Como se fosse um deus egípcio, uma coisa meio... Pega uma coisa meio, pra quem gosta, de Gavião Negro, uma coisa, um cara, um arqueólogo que descobre uma coisa mística que dá poderes pra ele. E eu joguei com a... Eu acho que a pronúncia deve ser Tachyon, que é a menina que corre, que seria tipo Flash, né? Faz completo sentido ela ser chamada de Tachyon. Tachyon, né? E ela é uma personagem de nível 2, né? Dificuldade 2. Quando eu fui jogando, eu primeiro falei, meu... Acho que essa carta aqui não serve pra nada, sabe? Tipo, não, tipo assim, ela não pareceu ser muito boa ou não fazer sentido. E à medida que eu fui jogando e comprando novas cartas, eu fui entendendo as possibilidades de combos e de habilidades que a gente podia ter. E aí, quando eu comecei a entender como a habilidade dela poderia se juntar com a habilidade do Ra, então te mora lá que o Ra joga uma carta, aonde todos os danos dos aliados transformam-se em danos de fogo e ganham mais um. E ela tinha uma. E ela, como ela é um personagem veloz, ela dá pouco dano, mas ela, por exemplo, consegue bater em vários alvos ao mesmo tempo. Então tem uma carta que ela fala assim, olha, você bate em todos os alvos não heróis. Isso, somado com o bônus de mais um, dava um dano de 2 em todas as cartas, que é algo interessante, algo que funciona. Então, esse tipo de combo, ou então ela tem um golpe lá que você dá 2 num alvo, ou melhor, acho que é 1 ou 2 em todos os alvos nos jogadores, e esses alvos não podem causar dano no próximo turno. Então ela tem também essa coisa de meio que, às vezes tá numa situação difícil, tá todo mundo meio pra morrer, tá pra tomar um dano alto, você usa essa carta, você impede a sua equipe de tomar dano e você ganha um turno de vida. Então tem uma curva de aprendizado. Sim, o próprio Legacy tem isso, cara. De ser, ele ser meio o tanque da galera, né? De ser o paladino ali, de tomar o dano no lugar do pessoal. Eu acho bem interessante, porque... O Haka alguns... faz isso, eu acho. Sim, eu joguei... A última partida que eu joguei de Ra. O Snake jogou de Bunker. O Jonathan, um amigo nosso, jogou de Absolute Zero. E o Bunker é muito legal, cara. Ele entra no modo torre, cara, ele causa muito dano. E é legal que as cartas que você tem... Cada uma delas tem... Quando você tem seu personagem, você tem a cartinha dele ali. Como se fosse a capa da revista dele com o número ali da edição, que é o número de vida, e cada carta aí embaixo tem um textinho ali de flavor, sabe, o saborzinho do textinho. E a mais engraçada é quando você pega a carta da Torret Mod do Bunker, que tá assim é muito legal, cara, como se fosse um tiro sequencial, cara. Eu gostei bastante do jogo, assim, eu pensei que não ia gostar, apesar de não ser tanto fã da temática, mas, cara, ele é bem divertido, ele é desafiador e as possibilidades, a questão de rejogabilidade é bem legal. Não, eu fiquei de não gostar também, quando eu comprei, tipo, de ser só a temática, eu acabar me desapontando, né? Só uma coisa que eu acho que deveria ter, assim, seria um guia da história, sabe? Tipo, você enfrentar o Baron Blade em tal lugar, depois falar que você tem que enfrentar tal lugar, tal outra pessoa. Faltou isso aí pra você meio fazer, sabe? Eu imagino, eu não sei, mas eu imagino que talvez a comunidade tenha feito alguma coisa assim lá fora. Sim. Cenários... né, pra você jogar e tal. E lá fora, cara, tem muita coisa. Muita coisa, é. Então, isso é uma coisa legal, porque aqui no Brasil a gente tem essa caixa básica que vem com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 heróis e 4 vilões. Uhum. No Brasil você ainda tem, como eu falei, você tem, salvo engano, são 3 cartas promo, que são uma versão do Baron Blade, uma versão do Omnitron e uma versão do Legacy, que é o que seria a Legacy, tipo a Supergirl do Superman. Ó, que dó. Entendeu? Como eu falei, o deck continua o mesmo de todos os heróis, porém, você tem uma nova carta de herói com uma nova habilidade, e no caso dos vilões, você tem novas regras, né? Novos pontos de vida, novas formas de ganhar a primeira e segunda versão. Mas ainda assim, quando eu terminei, eu falei, cara, eu quero tudo, sabe? Eu quero mais. Eu quero todas as possibilidades. Porque são muitas possibilidades de combinação. Você tem aquela questão de você querer jogar com aquele personagem de novo e querer melhorar a forma como você joga com ele e querer ver as combinações que os personagens têm e, da mesma forma, as combinações que tem os vilões e os cenários. Porque os cenários, acho que são 4 cenários também, agora de cabeça eu não lembro. É, 4 cenários. Mas você tem a cidade, 4 cenários, a cidade, é, você 4. Tem embaixo d'água. Tem uma base na lua e umas coisas assim. Então, eu particularmente, como fã de super-heróis, eu gostei, eu acho que é extremamente funcional, com, sabe, a quantidade certa do flavor na carta, a estética das cartas, de ser uma capa, as questões de cenário, deles brincarem às vezes com questão. Então, por exemplo, você tá jogando na cidade e você, de repente, você tem um monotrilho despencando. E aí você tem que, tipo, aspas, enfrentar o monotrilho, que seria, na verdade, você resolver esse problema, porque os heróis, ao mesmo tempo que estão enfrentando o vilão, não podem deixar os inocentes morrerem, entendeu? Muito justo. Então você tem que ter uma conduta e a punição, porque senão você fala, ah, foda-se, eu não vou salvar os inocentes. E você tem uma punição, que ela é revertida em pontos de vida e é um número alto. Por exemplo, o monotrilho especificamente são 5 pontos. São 5 danos corporais nos 2 heróis com mais PV. No nosso caso, a gente tava jogando em 2, né? Então os dois se fudia sempre. Então os dois tomavam. É, exatamente. E aí você tem que saber. Você fala, meu, mas agora eu vou dar um ataque, então, no monotrilho, ou eu vou dar um ataque no, sei lá, no capanga do vilão que tá causando dano, ou na base que impede o Baron Blade de tomar dano. Então tem essa brincadeira, né? E essa toda essa mistura da temática com a mecânica, pra mim, funcionou muito bem. Não é um jogo incrível, você fala, meu Deus, né? Como ele é genial na sua nova proposta. Ele é um card game. Ele tem sim um fator sorte que tem a ver com as cartas que você consegue tirar. É claro que vai ter partidas mais fáceis e mais difíceis, dependendo da combinação de cartas que você consegue comprar. Mas ainda assim, essa sorte, ela tem aí sim tem uma questão estratégica por trás, de escolha de personagem, de dificuldade. Se você quer jogar no modo mais difícil, que você quer colocar mais jogadores, tem uma regra específica. Tem uma regra específica pra, por exemplo, muito difícil. Se você quiser jogar um modo muito difícil, ele tem. Então você quer colocar mais ele uma já pessoa. É difícil você enfrentando um cara de nível 1, cara. Você já sofre muito. Eu ainda não testei com nível maior de inimigo, mas eu tenho medo. Na caixa básica, os 4 vilões têm 2 de dificuldade 1, 2 de dificuldade 3. Tem uma expansão, que é a Rook City, que ela tem 2 vilões de dificuldade 4. Caraca. Né? E ainda assim, cada vilão tem um modo normal e um modo avançado. E no site tem um modo tipo super avançado. Que ele fala, meu, essa merda aqui é difícil pra cacete, é desbalanceado, então não reclama se você perder. Ele fala isso pra você quando você pega lá o PDFzinho. Tá vendo essa piroca entendeu? Aqui? Tá vendo essa piroca? Então, você sabe que ela é grande, então toma cuidado. E um outro toquezinho interessante, só que na partida que eu joguei não fez diferença, mas assim como nos quadrinhos, meu querido Excel, os vilões e os heróis também têm suas contrapartes, seus nêmeses. Sim. Né? Isso é então, sempre bom e sempre torna mais interessante. Exatamente. E no jogo tem isso. Então, quando você joga contra o seu Nemesis, então, por exemplo, se você é o Baron Blade, você joga contra o Legacy, ou o Legacy jogando contra o Baron Blade, no caso, os dois vão dar mais dano um no outro. Porque eles têm essa rivalidade. Tem o Rage, porque tem no lore lá que o Baron Blade sofreu por conta da família do Legacy, ele matou o pai do Legacy, não sei o quê. Tem tudo isso no lore que justifica, né, o porquê deles serem aí Nemesis, né? E aí, até agora, a maioria dos personagens tem um Nemesis não na caixa básica, mas na expansão, como eu falei, na caixa básica só tem 4 vilões, né? Sendo que você, no próprio manual, tem pelo menos mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vilões além dos da caixa básica. Parece que a Gigante, que é quem tá trazendo pro Brasil, pretende sim trazer num futuro próximo pelo menos uma expansão, né? Uh-huh. E eu vou comprar, com certeza, assim, eu gostei muito do jogo, porque tem muita gente que reclama da questão de card games, que os card games normalmente são associados a colecionáveis, né? É, esse não é colecionável, mas tem a questão de você expandir o jogo, né? Diferente. E ele é cooperativo, né? Então você não tem que ter aquela preocupação, não tem a competição de, ah, ah, esse personagem é quebrado, ah, eu tô em desvantagem. Não, você vai enfrentar um vilão comum, que é um vilão que joga sozinho muito bem. Eu gosto da ideia do deck de vilão, sabe? Pra você não ter que ter um overlord. É elegante a forma como o deck do vilão funciona. E pra mim, assim, é um cooperativo muito divertido pra quem gosta da temática. Muito simples de você explicar, apesar dele parecer ter muitos detalhezinhos de tipo, ah, tipo de dano, limitada, contínua, equipamento. No primeiro você fala, opa, tem muita informação aqui, mas ele flui bem, assim, sabe? É, você de repente entende e sabe porque, né, são limitações e tal, e tem sempre uma explicaçãozinha. É, cara, eu gostei bastante, assim, recomendo pra quem tiver interessado. E aquela coisa, quanto mais gente comprar, mais chance a gente tem de ter expansão logo, né? Uhum, então abre, porque eu quero expansão. Tem muito da hora, gente. Excel, você saindo do universo de quadrinhos, você foi pro universo oriental, né? Exatamente, cara. Eu joguei um jogo que já tava me atiçando fazia um tempo, e quando eu vi do lançamento oficial, mais ainda. E é logo assim que saiu o lançamento, um amigo comunicou que tinha comprado e eu finalmente tive a oportunidade de jogar, que é o Tokaido, um jogo de viagem, rapaz. Olha que delícia. O Tokaido é aquele jogo com arte mais simplória do universo, se você parar pra pensar, mais simplista, sabe? Ela é simplista, mas ela é extremamente bonita, cara. Muito bonita esse jogo. Tokaido, qual que é a pira? A pira é que você é um viajante na estrada que liga Edo a Kyoto. E, curiosamente, o nome dessa estrada é Tokaido. É? Eu não sabia que era por causa da estrada. É, inclusive, na época da construção dessa estrada, né, que ligava Edo à capital, que era Kyoto, se tinha contado 53 estações de correio. Olha só que curioso. E ali vinham estábulos, alojamentos, comida pros viajantes e afins. Inclusive, em virtude de isso, estabeleceu-se no jogo Tokaido. Não sei se em virtude disso, mas faria todo sentido do mundo. Você tem 5 paradas para comida. Então, assim, como que é o jogo? O jogo, ele é uma estrada, realmente. Você faz o papel de um viajante. Cada viajante tem uma habilidade especial, que vai ser escolhida no início do jogo. Durante a sua jornada, você tem diversos pontos. Pontos em que você vai parar e vai poder fazer a pintura de um local. Aí você pode pintar a praia, as montanhas ou os arrozais. Cada um com seu local específico de parada, tá? Uhum. Você pode compartilhar a parada com outro jogador? Algumas paradas têm a possibilidade de 2 jogadores. Entendi. Outras só de 1. Então isso aí também mexe com a estratégia do jogo. Você tem a parada do banco, que você vai ganhar 3 dinheiros, 3 ienes. Você tem a parada do templo, onde você vai doar dinheiro pro templo. No final do jogo, você vê quem doou mais pro templo, e de acordo com a quantidade de dinheiro, ele vai ganhar pontos de vitória, né? Sim. É a mesma coisa com as pinturas. Cada pintura que você faz vale pontos de vitória. Você pode parar nas águas termais. As águas termais te dão um ponto de vitória. Você pode parar num ponto que você conhece outros viajantes. Aí esse viajante vai virar a carta do viajante. Ele vai poder te dar pontos de vitória, dinheiro, doar dinheiro pra você no templo. Ele pode te dar várias coisas. E você pode parar na lojinha pra comprar itens da sua viagem. Uhum. Cada cacareco que você compra, ele vai ter uma de 4 classificações. E você, quando fecha o kit de 4 cacarecos, você ganha um bônus de pontuação. Entendi. Aí, como eu falei, no jogo tem 5 pontos de comida. Você pode parar em qualquer lugar do tabuleiro que você quiser, mas você é obrigado a parar no ponto de comida. Ou seja, o máximo que você vai poder avançar é até o ponto de comida seguinte. Chegando lá, você compra 6 cartas de comida e escolhe... Não, não sei se são 6 sempre, agora eu me confundi. Enfim, a gente jogou em 5, que era o máximo de jogadores, comprava 6 cartas de comida, você escolhe uma delas e bota virada de cabeça para baixo para você e fica lá. E os próximos jogadores também vão fazer o mesmo. Quando todos tiverem parado lá, você vai revelar a sua comida. Se você puder pagar por ela, você paga o dinheiro e come ela e ganha pontos de vitória. Do contrário, você só devolve ela pro topo e evita que os outros jogadores comprem aquela comida em específico. Mas é obrigatório você comer pra sobreviver ou tipo, é só pra questão de trabalho? Não, não é obrigado. Não é obrigado. Só que se você comendo, você ganha pontos de vitória, e se você for o cara que comeu as comidas mais caras durante a viagem, você também ganha pontos de vitória. É um jogo basicamente que vai te privilegiar por quão produtiva tiver sido a sua viagem. Ou seja, quanto mais vezes você parar durante a viagem, melhor. Né? A questão que eu ia perguntar pra você, você sempre andou uma casa por vez ou você pode andar quantas casas quiser? Não, você pode andar quantas casas você quiser. O que vai acontecer é o seguinte, depois que todo mundo fez o movimento, quem está mais atrás vai jogar primeiro, entendeu? Ah, saquei. Eu fui o primeiro a jogar, eu boto na primeira casinha, ou seja, andei um. Depois que todo mundo jogar, quem vai ser o último? Eu, porque eu tô na primeira casa, então eu jogo de novo. Ah, entendi, então ele faz equilíbrio, bem legal. É, você não tem... Se você quiser, você pode ir direto pro ponto de comida. Você que vai escolher quantos você vai andar, só que na moral da história é que você vai ficar contou procurando menos, qual né? espaço ainda tá vazio pra você poder fazer alguma coisa. Sim, você não pode retroceder, né? Não, não pode retroceder. E assim, por exemplo, eu já pintei todas as cartas da montanha, terminei a pintura da montanha. Eu não posso mais parar em espaço de pintar montanha. As pinturas, tem pintura de 3, 4 e 5. É, que são cartas que você junta elas e forma a imagem, é, né? É, pra fazer a pintura, exatamente. Sei. Só que assim, uma vez que você terminou por completo a pintura daquele local, você não pode mais parar lá, nem que fosse só pra travar os outros jogadores. É, eu tô vendo aqui no tabuleiro é a trilha, né? Que daí você vai andando ali e tem pontos. Isso. Que tem um pontinho e tem pontos que são dois. Então quer dizer que pode dois jogadores ali, um jogador, isso, né? Isso, exatamente. Ah, entendi. Dois ou um jogadores. Sim. O Tokaido é um jogo de 2 a 5 jogadores, né? Que o recomendado, que todo mundo fala que o melhor é com 4 jogadores, mas com 5 eu gostei bastante de jogar, eu não senti em nenhum momento que ficou prejudicado o jogo. Uhum. Ele tem uma média de 45 minutos, ele é bem rapidinho. Ah, gostoso, né? Jogar assim. E pra você aprender a jogar é muito fácil, porque as regras são poucas, é o que eu falei basicamente. A única coisa é que assim, você vai ter que jogar primeiro uma partida pra daí você realmente pegar o feeling do jogo e entender o realmente que você tem que fazer, entendeu? Mas, cara, é divertidíssimo. E a arte dela, essas cartas que você vai pegando de pintura, eu tô vendo umas aqui, são bem legais, né? São bonitas, né? A primeira vez que a gente jogou duas partidas seguidas não, mas num dia e no outro já jogamos a outra. A primeira partida eu joguei com o... Ai, como é que é o nome dele? Eu fiquei sacaneando o nome do personagem e eu não lembro agora o nome dele. É, eles têm diferentes habilidades, os personagens que você seleciona? Tem. A primeira partida que eu joguei, eu tinha um personagem que toda vez que eu parava pra comer, eu fazia um amigo. Então eu parava pra comer, eu sacava uma carta de amigo e ele me dava algum bônus. Foi até engraçado que uma das vezes eu parei pra comer e eu não tinha dinheiro pra comprar comida, porque eu tinha ficado zerado de dinheiro, porque ele começa com 3 ienes, eu acho. Uhum. E eu não tinha dinheiro, cara. Aí no que eu parei pra comer, ativou minha habilidade que eu ganhava um amigo. Eu saquei o amigo me deu 3 dinheiros. Que cagada. E a comida mais cara é 3 dinheiros. Ele é um tema bem, bem interessante, até mesmo pra você começar a introduzir novas pessoas, né, no hobby, né? Sim, e como ele é fácil de jogar, ele é bonitinho, não requer uma estratégia muito absurda, até porque você não consegue fazer uma estratégia antecipada. A sua estratégia vai variar de parada a parada, porque você depende de quais espaços estão vazios pra você poder fazer as suas paradas. A segunda partida que eu joguei, que eu ganhei, eu joguei com uma menininha, criancinha, que ela, toda vez que parava pra comer, ela podia sacar uma carta de comida, e se ela não tivesse comido aquilo ainda, ela podia comer aquilo de graça. Ah, que da hora. E foi quando eu ganhei o jogo, porque, cara, eu fiz muito ponto. Eu acumulei dinheiro igual um retardado, que eu não precisava pagar. E, cara, é um jogo, assim, de cara, ele parece meio, talvez, simplista demais, pode não chamar muita atenção de alguns. Confesso que eu mesmo, quando vi o jogo montado, por mais que eu tivesse me interessado pela arte, pela temática, eu fiquei meio com o pé atrás, mas, cara, é um jogo muito divertido. É legal quando os jogos de trilha funcionam bem. Por exemplo, eu não sei se você chegou a jogar aquele jogo do Hobbit. Joguei. Então, o jogo do Hobbit, ele tem um porém, né? Esse você vai acumulando ponto ao longo da viagem, né? O jogo do Hobbit é interessante porque tem uma mecânica legal ali de trilha, você vai fazendo os eventos e tal. Só que o final acaba de um jeito tão rápido que parece que tudo que você fez foi em vão, né? Exatamente. Aquele jogo do Hobbit lá, que é muito ruinzinho, cara. É, e esse não, cara. E o que eu gostei principalmente nesse foi a questão da rejogabilidade. Porque por mais que a trilha esteja feita, os espaços estejam feitos, o fato de você poder trocar o personagem e você não saber aonde seus amigos vão parar, quando eles vão parar, isso diferencia muito o jogo. Porque você não consegue manter uma estratégia fixa que se você sempre usar ela, você vai ter vantagem no jogo, sabe? Então, muito legal o jogo mesmo. Gostei bastante, recomendo. Pessoal, é um jogo muito gostoso de jogar. Sim, aproveita que agora a Galápagos trouxe, né? Exatamente. É isso aí. Exatamente. E, cara, é bonitão demais esse jogo. Meu Deus. Então, cabeça, eu sei que você gosta de incrementar seu currículo. E o que você jogou recentemente? Ah, Zabuzeta. Como o nosso presidente disse, não fale em crise, trabalhe. Resolvi, então, fazer o quê? Jogar CV, o jogo aí trazido pela Conclave, que faz aí uma clara referência ao Curriculum Vitae, que o que na verdade é CV? CV basicamente é o jogo da vida em forma de jogo. É o jogo da vida mais King of Tokyo. É bem, bem por aí. Porque a ideia, eu acho que ele tem, acho que assim, se a gente pudesse realmente fazer uma comparação, seria, né, o jogo da vida mais King of Tokyo. Por quê? O CV, ele é um jogo competitivo, aonde os jogadores vão, de forma alternada, formar a sua, vamos colocar assim, formar a linha da sua vida por meio de escolhas baseadas em compras de cartas, né? Uhum. Então todos os jogadores começam aí com cartas selecionadas que seriam cartas da, vamos dizer, infância, que definem aí algumas coisas, e a partir daí você tem três decks, o deck, digamos assim, da vida jovem, da vida adulta e da terceira idade. Como funciona? Todo turno são abertas cartas que vão retratar algumas das coisas, como, por exemplo, profissões. Aí você vai ter cartas de bens, cartas de invenções, seriam cartas voltadas aí pra essa parte de intelectual, de produção, cartas que são aptidões, e você vai comprando elas pra, ao final, conseguir pontos de vitória. Como você compra essas cartas? Você compra elas aí, sim, na parte King of Tokyo, rolando uma determinada quantidade de dados que são personalizados, então eles são dados específicos do jogo, onde você tem seis faces diferentes. Você tem aí seis faces diferentes, que seriam sorte e azar. Você teria a face da saúde, a face do dinheiro, a face do relacionamento e a face da invenção, da face da inteligência, né? Mas não tem a cara da riqueza. Não. Tinha que ter a cara da riqueza. Não tem. E como que ele funciona? Você precisa rolar esses dados e fazer combinações desses resultados para comprar as cartas. Então, por exemplo, você quer uma carta de profissão e aquela profissão diz que pra comprá-la você precisa de um dado de saúde, dois dados de dinheiro. Então você tem que rolar, você rola uma vez, inicialmente você rola quatro dados, podendo rerolar duas vezes a quantidade que você quiser desses dados, pra tentar chegar nesse objetivo, nessa soma de elementos. Caso você tire um rosto de azar, que é uma carinha meio chateada, esse dado fica travado e você não consegue mais rolar ele. Se você somar três carinhas tristes, né, três azares numa rolagem, você tem que descartar uma das suas cartas. Sim. Ao contrário, né, por outro lado, se você tirar três cartas de sorte, você pode comprar qualquer carta aberta, independente do custo. O que ele brilha pra mim é a questão, assim, tipo, dessa questão que você falou, né, do começo, de montar a linha do tempo, porque dependendo do tipo de cartas de bens e tal, assim, é legal que ele retrata a parte da adolescência. Você não vai ter um emprego tão bem, não você vai ter tantos bens, mas você vai ter muito network, né, de você ter amigos, você trabalhar no escritório do seu pai, sabe, ter essas coisas legais, assim. Eu não sei se vocês lembram, esse jogo foi o que eu anunciei como um dos que me chamou a atenção de lançamento pra esse ano. Ele é bem legal, cara. Vale a pena pra caramba. Ele tem, assim, aquela história. Ele é um jogo bem simples, né? Ele é um jogo que tem uma quantidade razoável de sorte, porque, bom, rolagem de dados, né? E como diria Ned Flanders, os dados são os ossos do demônio. Você tem, claro, toda uma questão de, qual carta abre, quando que a carta abre, se o seu oponente comprou ou não comprou. Mas ela, claro, tem um potencial estratégico de você querer comprar as cartas, você tem um objetivo fechado que você recebe no começo do jogo, que vai mudar a sua estratégia, e a graça realmente é você fazer as brincadeiras referentes às combinações que você tem, sejam elas as combinações inusitadas, as combinações. Então, eu mandei lá pra quem faz parte do grupo do Jogatina BG, olha aí, fazendo jabá e aproveitando, se você tem o Telegram, né, o nosso querido aplicativo russo de mensagens, você pode conversar conosco, e eu, por exemplo, brinquei lá que eu mandei dentro das minhas cartas de aptidões, eu era, dentro da historinha, eu era um autor da Wikipédia PhD em magia, né, em mágica. Uhum. Porque eu somei, eu acabei comprando essas três cartas, e você eventualmente tem essas brincadeiras. Então, você começa, você tem uma empresa própria, aí você tem que, aí eu descarto a carta porque eu vendo a minha empresa própria, e aí a empresa própria, ela te dá muito dinheiro, mas ela pede que você todo turno dê pra ela um de saúde, você gasta a sua saúde na empresa própria. Então ele tem essas brincadeiras. Até você ser gerente, sabe, você tipo perde amigos, sabe, então você tem uma questão lá de saúde ou de relacionamento, então é muito legal. Ou quando você tem filho, você perde dinheiro. Ah, com certeza não. Perde, né? Completamente real esse jogo aí. Cara, é muito... Cara, se você olha assim... Não, faz sentido essa coisa aqui de você ter filho, você ganha bônus, sei lá, de felicidade, mas todo turno você tem que pagar tanto de dinheiro, sabe? Ou você tem gêmeos, vixe, fodeu. Não, então. E nesse jogo, diferente do jogo da vida, ninguém te dá dinheiro quando você tem filho. É. Na verdade, você só gasta. E aí tem, por exemplo, você fazer aposentadoria, você fazer previdência privada, né? E aí, quando você chega na terceira idade, você pode gastar essa carta e ganhar tanto de dinheiro. Então, assim, bem, bem interessante mesmo as brincadeiras que você pode ter, né? Essas possibilidades, que eu acho que são uma das graças do jogo. Eu acho que se você jogar ele de maneira totalmente, vamos colocar assim, estratégica, né? Sem se preocupar realmente com o que tá ali dentro, você perde um pouco, né? Da piada, um pouco da graça do jogo é você ter fazer essas graças de... É, fazer essa leitura, né? De olha só, minha vida seria muito louca desse jeito. É, então aí o cara fala, puta, eu vou ter que comprar o filho, mas eu não quero ter filho. Mas ele comprou o filho e não casou. Então quer dizer que ele teve o filho, né? Será que ele foi obrigado? Aí ele compra o casamento depois, então ele foi obrigado a casar depois que teve o filho, né? Aí larga o emprego. Então essas brincadeiras, as cartas vão te dando também poderes, vantagens e desvantagens pra você melhorar o seu pool e as suas chances. Então, preparo, quando eu falei, você tem... Você tem empresa, você tem dinheiro. Então todo turno você tem 3 dinheiros pra gastar, independente da rolagem de dados. Mas ao mesmo tempo você tem que ter pelo menos uma rolagem, ou um desses, ou alguma coisa que te dê um de saúde, porque se você não tiver, você tem um prejuízo. Se você não consegue, você tem que descartar essa carta, salvo engano, se você não consegue pagar o custo, digamos assim, dela. Eu joguei ele de 2 pessoas, ele funcionou bem. Eu imagino que de mais pessoas ele fica mais engraçado, mais divertido nessa questão de cada um brincando. E ele não é um jogo altamente estratégico, em você, né, que você fala, não, puramente pela minha sapiência e minha análise fria e calculista do tabuleiro, conseguir formar aqui a melhor estratégia, até porque tem carta que vai abrir só depois, depende do objetivo do seu inimigo, depende dos dados. Às vezes você rolou, cara, teve uma hora que eu rolei uma vez e saíram as 3 caras ruins. Eu falei, e agora? Ferrou, entendeu? Se você tinha estratégia, ela foi pro saco. Sim, e por isso mesmo que, por exemplo, tem um seguro de vida, sabe? Que quando rola esses 3 caras, você pode... Isso, e eu saí com o seguro de vida, eu tinha o seguro de vida, gastei o seguro de vida e ainda assim me fudi. Então, né? Pra você ver. Às vezes você é azarado na vida, pode acontecer, né? Esse jogo é muito, muito legal, cara. É divertido, assim. E a temática dele é leve. E ele, eu acho que ele é uma opção, por exemplo, pro cara que quer trazer um jogo, às vezes, pra apresentar pra família. Vamos colocar assim, sabe? Ele é um jogo que você... É fácil de você explicar, porque ele... Eu não lembro agora, eu confesso que eu ouvi alguém falando isso, não é uma ideia exatamente minha. Mas como ele tem temas que não são temas, por exemplo, medieval, fantástico, é traição no espaço, em naves, são anões. Como você tem essa coisa menos abstrata, essa coisa da vida real, e você já tem, claro, você pode explicar ele como sendo uma extensão do jogo da vida, que é um jogo que a família, de maneira geral, aqui no Brasil conhece, né? Todo mundo aí que teve uma infância de jogos, provavelmente se deparou com a família jogando o jogo da vida e tal. Ele é fácil de você, talvez, colocar a família, colocar alguém que não é tão... Se você apresentar, por exemplo, um jogo de... Por exemplo, você apresenta Lords of Waterdeep, o cara fala, que porra é essa? Guerreiro, que eu tenho que fazer com esse cara aqui? Pera, não entendi, que como assim eu tenho uma taverna? E aí, pra você não ter todo esse processo e o cara acabar não pegando o flavor, esse é um jogo que ele consegue aproveitar o flavor, porque ele tá mais próximo da pessoa. É um jogo simples, é um jogo divertido, a rolagem de dados, eu acho que ela cria uma possibilidade pras pessoas, né, ganharem ou perderem, então ele não é tão punitivo com os novos jogadores assim. Ele é simples, você rapidamente entende como funciona as cartas, como funciona o método de compra. Então, assim, eu acho que é uma ótima pedida pra um jogo leve. Não é exatamente um party game, mas ele é um ótimo, talvez um jogo de entrada, um jogo mais leve, um jogo mais divertido, mais despretensioso, com um pouquinho de estratégia, né? Eu acho que é uma boa pedida pra quem se interessa por esse tipo de jogo. Acho que ele pode ser realmente, como eu falei, um jogo bom pra você apresentar pra uma criança, um pessoal, um público infantil, talvez. Eu acho uma boa pedida. Excel, agora sim, vamos para mais um jogo que foi para sua mesa. Isso, um jogo que, na verdade, o Daniel comprou o físico e desde então a gente está tentando jogar o físico, que até agora o contato se remeteu mais ao Tabletop Simulator. Inclusive, quando ele ouvir esse cast, souber que eu não joguei com ele no Tabletop Simulator, ele vai ficar meio de cara. Nem para avisar para quando você está jogando que eu jogo também. Eu sei. O nome do jogo é Exploding Kittens, ou Os Gatinhos que Explodem. Cara, isso é um card game, party game muito louco, que a parada é a seguinte. Você vai embaralhar as cartas, deixá-las em pilha, e você vai formar um grupo de 2 a 5 jogadores, né? E eu vou repassar todas as regras aqui com vocês. No seu turno, tu vai comprar uma carta. Se essa carta for um gato, um Exploding Kitten, ele explodiu e você morreu e pronto, você tá fora da partida, é isso. Mas, contudo, no entanto, todavia, rapaz, se você tiver uma carta de desarmar o gato, você pode continuar vivo. Existem basicamente três tipos de desarmar o gato. Você pode desarmar ele com uma caneta laser, apontando ela em outra direção e distraindo ele. Genial. Você pode desarmar ele com um sanduíche de erva de gato. Ou você pode desarmar ele mandando ele pra terapia. Agora eu fiquei na dúvida. É, cara, as cartas de explosão de gato é demais. É ele andando num painel de lançamento de míssil nuclear, ele brincando com uma granada e ele com dinamite na boca. Fora isso, você tem outras cartas que são cartas que vão fazer efeitos aleatórios. Tipo, acaba seu turno aqui e o próximo jogador é obrigado a ter dois turnos. Ou embaralha o cemitério de volta. O cemitério descarte de volta na pilha. Ou pule sua vez. E assim por diante. São cartas que vão fazer várias coisas. Termine o seu turno aqui. O seu turno é dividido em duas etapas. Primeiro, você vai jogar quantas cartas de ação você quiser. E depois você vai comprar uma carta. A menos que as cartas mandem você pular, né? Fora isso, você vai ter a opção de jogar duas cartas iguais, com um ícone igual, né? Porque você tem as cartas de skip, que é pra pular, é carta de embaralhar e afim. Você juntar duas cartas iguais, você pode descartar elas pra comprar uma carta. Agora eu não lembro se é com dois ou com três. Com dois dá um efeito, com três dá outro. Você pode descartar duas pra roubar uma carta da mão de um jogador, sem aleatoriamente. Ou descartar três, nomear uma carta e se aquele jogador tiver, ele é obrigado a te dar aquela carta. Com essas cartas de ação, você pode sacanear os jogadores. Da mesma forma, você tem uma carta lá que é a Nope, que é o não. Então assim, eu descarto duas cartas pra roubar uma carta da tua mão. E você vai lá e joga a carta. Nope, não vai rolar. Aí você pode jogar em cima desse Nope, você pode jogar outro Nope pra negar a negação dele e o cara pode jogar outro Nope em cima do seu Nope. E isso vira uma bola de neve do tamanho do mundo. O moral da história é que você tem que não tirar as cartinhas de gatos explosivos. E ter preparado caso sair, né? Ah, um detalhe. Se eu tirei uma carta de gato explosivo, mas eu uso a carta de desarmar o gato, eu pego essa carta e boto ela onde eu quiser no baralho de jogo, podendo inclusive contar o número de cartas antes de botar ela no baralho. Então eu posso contar 1, 2, 3, 4, 5, boto o gato explosivo, boto em cima as outras 5 e devolvo lá, sem a galera ver. Eu vi que também tem uma versão no Safe Work, né, desse jogo. É, tem. Aí ela tem coisas mais... Como que eu vou falar? Não user-friendly, ela tem cartas com coisas mais apelativas e afins. Porque assim, ó, tem as cartas mais simplesinhas, tipo a carta de ataque. Uhum. E acaba com seu turno e força o próximo oponente a ter dois turnos seguidos. The Deploy of the Thousand Year Back Hair. É o ataque dos cabelos das costas. Aí é um cara com as costas peludona, com os cabelos atacando uma mulher que tá correndo, assim, desesperada. Aí o outro que faz a mesma coisa, só com outra arte. O acordar do Pitero Urso. Aí tem o urso Pterodátilo, tipo, urrando e as pessoas correndo desesperadas dele. Aí a versão Not Safe for Work, eles botam, tipo, artes mais apelativas e afins. Uma coisa interessante é que os mesmos criadores desse jogo, junto com os criadores do jogo Oathmill, que agora eu não lembro, Oathmill, na verdade, que eu não lembro agora como que é o jogo, eles estão com uma campanha no Kickstarter agora, que é o jogo Bears vs Babies. A parada é o seguinte, é zoada. Você tem que montar um urso pra você, aí esse urso pode ter várias cartas, né, depende do corpo que você vai botar nele, se ele tem acesso a braços ou não. Então pode ser um urso com um corpo de terno, com um braço de motosserra, o outro braço uma asa de avião e pés de peixe. Você tem que montar um urso, e esse urso, de acordo com o número de cartas que compõe esse urso, você vai poder matar bebês até aquele nível. Então, tipo, meu urso é 4 cartas. Eu tenho 4 bebês até nível 4. E o seu objetivo é comer o maior número de bebês possíveis. Aquele cara que conseguir comer o maior número de bebês possível é o jogo. Cara, a galera deve estar muito doida. Aquela galera que, tipo, fala, que demais é esse caralho? Que vocês estão malucos? Cara, esse jogo é demais, velho. O gameplay dele é maravilhoso. E enquanto isso, o outro jogador tem que fazer os bebês que estão na mesa atacarem o urso dos outros jogadores pra acabar com eles. Da hora. Cara. E você, Zabuzeta, conte-nos o que você jogou, meu querido. Eu joguei também um jogo, que eu já falei dos Sentinelas antes, né? E eu joguei também um jogo Euro, um jogo que eu não dava nada por ele, aí eu aproveitei uma promoção e peguei, que foi o Power Grid. Até você mesmo tinha até brincado, né? Tipo, como assim um jogo alemão vai ser divertido? O Poder da Ganância. É um jogo alemão chamado Poder da Ganância. Cara, mas olha só, ele é um jogo interessante porque você faz construção de rotas, né? Que é como se você fosse expandindo sua rede de distribuição, e você tem tem uma mecânica de leilão, cara. É assim, dependendo do número de jogador, ele tem um trigger no final do jogo, dependendo do número de construções, e você vai, ao longo de cada rodada que vai acontecendo, você vai adquirindo novas usinas que vão iluminando novas cidades. Então, você vai ter uma fase ali que é a fase do leilão, que daí eu já volto a comentar daqui a pouco. Depois tem a fase de você comprar recurso, aí tem a fase de você construir cidade e a fase de você iluminar. Quando você ilumina as cidades, você tem, usando os recursos e tal, que essa usina pode fazer iluminação daquelas casas, você ganha dinheiro e daí você vai pra uma nova rodada com mais dinheiro pra você leiloar. Então, a parte interessante dele é que, dependendo do número de jogador, o mapa tem 6 regiões, que é um jogo de 2 a 6 jogadores. Ele demora ali, tipo, de 1h30, 2 horas. Dependendo do número de jogadores, que é de 2, você tem regiões que você vai... Vamos supor, a gente tá jogando em 3, vai ser só 3 regiões que pode ser construída usinas, casas, sabe? Então, você não pode construir uma área fora disso. Além disso, o jogo ele tem uma questão de que todo final de turno, ele tem, dependendo da fase que tá o jogo, ele tem 3 fases. Tem a fase inicial, até a gente construir 7 casas, que entra na segunda fase, e tem uma, quando chega uma carta lá, que é o nível 3, ativa a terceira fase, e daí essas fases vão digitar quantos recursos entram em cada parte. Por exemplo, tem o recurso lá de carvão, petróleo, óleo no geral, lixo, que é biogás que ele chama, e você tem plutônio. E durante ali na fase de leilão, na primeira vez que a gente vai jogar no primeiro turno, é sorteada a ordem dos jogadores. O jogador tá em primeiro lugar, ele vai ser o primeiro a escolher uma das usinas disponíveis ali. As usinas iniciais são iguais, depois é sorteado, é baralhado o deck de usinas e vem entrando novas cartas ali. E a primeira e segunda fase, você pode comprar só da primeira linha de cima, são 2 linhas de cartas ali, totalizando 8. E na terceira fase, você descarta umas 2 lá, só que você pode comprar de tudo. E quando o jogador, que é o primeiro jogador da vez, daquele turno, ele vai lá e fala assim, eu quero essa usina de valor 3. No sentido horário ali, ou no sentido do jogador, a gente normalmente coloca o sentido dos jogadores ali da ordem ali, eles podem dar mais lances, sabe? Essa aqui tá 3, não, eu pago 5. Aí outro jogador, não quero pagar nada, eu passo. Aí você vai fazendo isso aqui, até quem dá o máximo valor no leilão, pegar aquela usina e paga pro banco, isso aí. Essas usinas, elas vão ditar quantos de recursos que você pode comprar. Por exemplo, uma usina que você compra lá, que ela pede 2 carvão pra iluminar uma cidade. Então, você fica de olho não só no valor da usina, não só na quantidade de casas que ela vai fornecer energia, né? Que essa usina vai fornecer energia, mas também do recurso. Não adianta todo mundo comprar carvão, porque o recurso vai ficar escasso, sabe? Então, você tem que planejar também o que você vai comprar, porque se você, todo mundo tá lá comprando usina de carvão, se você comprar usina de carvão, vai ser burrice sua parte, porque você vai ver que vai ficar ruim pra você comprar carvão. Por mais que você esteja, na próxima vez que você comprar o recurso, você seja o primeiro, vai ficar ruim porque você vai ficar com aquela coisa limitada dos recursos. Então, é bem legal porque tem essa questão do leilão das usinas que você vai participando. Sim. Que daí você pode ter até 3 usinas e conforme você compra uma quarta, você substitui e por aí vai. E a fase da construção de rodas é interessante porque cada cidade que você tem ali, vamos supor, o jogo original ele vem com um mapa, numa face Alemanha, numa outra face Estados Unidos, e você coloca as casas ali nas regiões que você selecionou. Só que cada cidade ela tem uma construção que vale 10, uma construção que vale 15 e uma construção que vale 20. A de 10 é só na primeira fase, a de 20 libera pra segunda fase, mas quem já tem casa lá não pode construir naquele lugar. E na terceira fase entra a casa de número 20. Então as coisas vão aumentando o custo também. Só que você vai gerando também mais coisas. Então ele é meio que bem equilibrado nessa questão. Só que o que brilha nesse jogo é a questão assim que você tem que planejar não a longo prazo, mas também não pode ir muito na sorte. Você tem que ter um médio prazo de planejamento, porque o único fator de sorte nesse jogo é a questão das usinas que vão ser abertas ali pro leilão. Porque o restante não tem sorte envolvida. É a única coisa que tem. Então ele é um euro bem de você travar o seu amiguinho comprando uma usina, ou você usando o seu dinheiro pra atrapalhar o cara, entendeu? Só que depois dessa parte do leilão, acaba sendo até uma questão chata, porque assim, eu falei, né, no começo a sorteia da ordem, mas para as próximas rodadas, quem tem mais casa é o primeiro na rodada, porque assim, se você é o primeiro na rodada, você é o primeiro a dar o lance. Quem é o último na rodada, nessa fase de leilão, todo mundo já comprou, chega a vez deles, ele vai comprar a usina que ele quer no valor integral dela, não vai pagar mais que aquilo, porque ninguém mais pode participar do leilão. E nas fases de comprar recurso, começa do último jogador naquela ordem. E também na hora de construir casa, também começa o último jogador. Então, quem tem muita casa, então ele vem que vai equilibrando isso. Então, se você tem muita casa no começo, você vai ser o primeiro. Aí os jogadores que têm menos casa vão ter mais vantagem. Então, às vezes, vale a pena você não construir uma casa agora, mas pra deixar no futuro. Só que você não pode deixar de construir, porque o jogo, por exemplo, de 3 ou 4 jogadores, o jogo acaba na hora que alguém constrói 17, naquele turno, entendeu? Então, você tem que correr também. Você não pode deixar de, vou juntar dinheiro e depois eu vou construir quantas casas quiser. Se chega um momento que você não tem como construir, você vai olhar o jogo e fala, putz, errou. Não tem como fazer casa o suficiente. E nesse turno, por exemplo, o Snake vai lá e constrói todas as casas suficientes pra acabar o jogo nessa rodada. Então, é um jogo muito de gerenciamento de recursos. Você tem que gerenciar muito. Você vai ter que bater muita cabeça calculando as possibilidades que você vai ter, comprando recurso suficiente. É porque, um assim, jogo que literalmente vai privilegiar a eficiência, né? É, eficiência é a palavra exata. O quanto mais eficiente você for, melhor você vai ser no jogo. Sim, é assim, é um jogo que eu não dava nada e me surpreendi muito. E todo mundo que eu jogou, assim, achou bem interessante essa mecânica do leilão, que a mecânica do leilão acaba sendo muita interação do jogador. E também a questão da construção das casas ali, das rotas que você vai fazendo, é também a parte muito legal. Tipo, meio estratégico na hora que você vai pensar, putz, vou pra esse lado aqui construir casa. Ou você fala, vou construir aqui porque daí eu travo o cara de vir pra cá. Então, é muito, muito legal, cara. Vale muito a pena esse jogo. Eu gostei bastante. E eu joguei também com o mapa do Brasil, que daí os mapas, ele tem vários, diversos mapas, né? Mapa do Brasil, mapa da Espanha e Portugal juntos ali. E a questão dos mapas não é só a questão de onde tem as casas, os valores, das diferenças ali. É a questão também do que vai ser renovado. Por exemplo, o Brasil não faz muito carvão, mas ele faz muito biogás. Então, as expansões têm essa questão. E é isso então, gente. Gostei bastante de Power Grid. Vamos pro próximo jogo aí. E pra finalizar então, cabeça, vamos lá para o seu último jogo, um jogo que todo mundo tá falando agora, né? Tá chegando no mercado nacional. Qual seria ele? Ah, sim. Vou falar do Mysterium. Mysterium. Ou olha, então eu vou procurar o nome. Será que eu acho o nome em polonês aqui do Mysterium? Você jogou a versão polonesa? Poland. Poland. É, então, Polska. Eu joguei. O nome é Tajmiski Damastal, eu acho. Deve ser alguma coisa mais. É alguma coisa próxima a isso. Eu joguei a versão polonesa. A versão que vai chegar no Brasil é a versão americana, que tem alguns props a mais, né? Parece que ele tem algumas. Ele é um pouquinho mais cheio de uns reloginhos, umas coisinhas assim. Mas, basicamente, o jogo, ele é um jogo cooperativo com uma jogabilidade assimétrica. O que isso significa? É um jogo cooperativo onde um pedaço tem uma jogabilidade, ou seja, uma forma de jogar, enquanto outra parte joga de uma maneira diferente. A gente está acostumado a ver esse tipo de jogabilidade, por exemplo, em jogos que são cooperativos, mas que tem um Overlord, por exemplo. Ele joga de uma maneira diferente. No caso do Mysterium, você tem uma espécie de Overlord, mas ele joga com os jogadores. Qual é o lore e a gracinha do jogo? Ele funciona da seguinte maneira. Houve um assassinato e o fantasma da pessoa que morreu vive em uma mansão antiga. Os outros jogadores são um grupo de médiums investigadores, que vão tentar resolver esse crime para finalmente dar a paz a esse fantasma, para que ele consiga finalmente ir embora. Como que isso é feito? O fantasma vai se comunicar com os nossos queridos médiums por meio de sonhos. E aí entra, né, a questão da jogabilidade. Durante o jogo, o fantasma sabe quem é o assassino. O assassino, entre aspas, ele é composto quase como que no detetive por uma pessoa, um local e uma arma. Diferente do nosso clássico jogo, você não tem que ficar andando pelos cômodos e fazendo perguntas, né, de eu acho que é fulano, eu acho que é ciclano, não. Na verdade, no começo do turno, o fantasma, ele vai ter um pool de cartas, que são cartas com artes abstratas, bem na pegada do Dixie, por exemplo. Uhum. E ele vai ter que distribuir essas cartas para os jogadores, ele tem um limite de cartas na mão, e ele tem um limite de trocas que ele pode fazer. Então, eu acho que eram 7 cartas que ele compra, claro que pode variar, eu sei que isso varia um pouco de número de jogadores, tem versão de jogo e tal, mas ele compra, digamos que sejam as 7 cartas e entrega na frente do jogador pra dar uma dica, sempre seguindo uma ordem. A ordem que a gente jogou foi assassino, local e arma. Então, ele vai pegar essa carta e entregar pro jogador e falar, olha, falar entre aspas, pelo sonho, ele fala, olha, isso aqui tem alguma coisa a ver com o assassino. E aí ele pode dar uma, pode dar duas, ele pode trocar pra tentar dar uma nova carta pra essa pessoa. E aí os jogadores vão conversar entre si e tentar definir quem é o assassino. Porque, na verdade, funciona da seguinte forma. Cada jogador vai ter um assassino, um lugar e uma ferramenta. Na primeira fase do jogo, você precisa que cada jogador descubra quem é o seu assassino, o seu local e a sua ferramenta. Se todos conseguirem isso, depois você tem uma rodada final, onde os três, ou no caso eram 3 jogadores, mas os outros jogadores vão jogar juntos pra tentar descobrir desses 3 quem é realmente o real assassino, né? Ah, o assassino tá no meio dos médios ali. Exatamente. Você vai, tipo, eliminando pessoas, como se fosse numa investigação, tipo a lá Sherlock Holmes, que no final você tem algumas possibilidades e você vai ter que chegar no resultado delas. Então, como que isso funciona? Você vai jogar em, aspas, 7 dias e 7 noites, ou seja, você vai ter 7 sonhos, e os jogadores vão avançando de forma individual à medida que eles vão adivinhando quem são. Então, você vai abrir no começo do jogo, eram 8, no caso, a gente tava jogando num 3 jogadores e um fantasma, né? Então, ele abria 8 personagens, e no final, ele entregava as cartas e cada um de nós chutava, ou não, chutava aspas, tentava deduzir quem era o assassino de cada um. Aí você vai lá, coloca o seu marcador em cima. Caso você acerte, o fantasma vai falar, olha, você acertou. Quem acertou passa pra próxima etapa, que seria, por exemplo, acertar o lugar. Se um jogador errou, ele fica na primeira etapa tentando acertar de novo. E aí se passa uma noite. Então os jogadores têm que, em 7 noites, acertar primeiro cada um os 3 seus, que seria pessoa, local e arma, e depois, se conseguir, ir pra segunda fase do jogo, onde desses 3 de cada um, eles têm que descobrir quem é realmente o final. É, eu tenho uma pergunta. Tem uma mecânica nesse jogo que o pessoal fala que lembra muito o Dixit. Como que seria essa, sabe? As cartas de sonho, não é? Isso, exatamente. As cartas de sonho, elas têm artes abstratas. Elas não têm palavras, elas têm apenas artes. E quando você distribui pro jogador, você não pode falar nada, né? O fantasma não pode dar dicas faladas. Então, por exemplo, vou dar uma dica que aconteceu na nossa. Um dos assassinos, que era no caso meu assassino, ele era um tipo como se fosse um mordomo, alguma coisa assim, né? Um chofé e tal. E aí, o jogador fantasma me deu uma carta, que era como se fosse um retrato, que no fundo tinha uma carruagem. Então a relação que era pra ser feita era da carruagem com o chofé, né, ou esse personagem. Por exemplo, um outro, e aí as cartas dos personagens, elas têm uma composição interessante, pelo menos na versão polonesa, não sei dizer como se a arte muda pra versão americana, tá? Mas, por exemplo, você tem um personagem e alguns detalhes desse personagem. Então, por exemplo, você tinha lá um que era, acho que era um carteiro, um policial, que ele tinha como se fosse o retratinho dele, aí no fundo tinha uma Torre Eiffel, porque ele era francês, tinha um desenho de um apito, então ele te dá elementos que você pode usar de forma criativa pra tentar explicar pros jogadores, ou no caso os médiums, quem é o assassino. Então você pode trabalhar com, por exemplo, padrões de cores, é uma forma. Então você coloca cartas. Então, por exemplo, a carta que você quer mostrar, que é o policial, ela tem muito vermelho. Então você dá uma carta que tem predominantemente vermelho pra ele tentar fazer essa leitura. Então quem coloca as cartas é o fantasma, né? Que daí quem faz a leitura são os jogadores. Ele tá dando as dicas pros médiums tentarem, porque ele sabe quem é o assassino dele, né? Sim. Então ele tá tentando passar pros médiums quem é o assassino por meio desses sonhos. E os sonhos, a gente sabe, são coisas abstratas, cheias de mensagens, né, interpretações. Aí vem, né, o pessoal faz muita comparação com o Dixon, a gente gosta mais do Dixon, a gente gosta mais do Mysterium. Qual é o meu ponto aí? O que eu vou tentar fazer aqui com vocês? Eu vou tentar explicar o porquê você deve, talvez, procurar o Mysterium se você já jogou o Dixon, ou não gostei do Dixon, eu não vou gostar do Mysterium. Vamos lá. A questão do Mysterium é interessante porque o Dixon, ele é um jogo competitivo, mas e que ele tem, digamos assim, uma baixa sensação de urgência. Você tem, basicamente, um pool de possibilidades, né, de qual é a dica, o cara fala a dica, você tem que acertar, e no máximo você tem a pressão da pontuação, de tentar acertar e tal. No Mysterium, como você tem que primeiro jogar em equipe, e você tem um limite pra ganhar, que seriam aí as 7 noites, né, se não me engano na versão inglesa você tem até uma ampulheta pros jogadores discutirem e fazerem a escolha deles. Na versão polonesa não tinha ampulheta. É porque na Polônia não tinha ampulheta. Ninguém trabalha com ampulheta na Polônia. Então isso traz uma sensação de urgência e uma tensão pro jogo, porque às vezes você acerta, mas o seu colega não acerta. Aí você fala, meu, se ele não chegar no final, a gente não ganha o jogo. Então você tem que tentar desvendar o seu e tentar ajudar ele a desvendar o dele, e você tem que conversar, e aí tem aquela coisa, meu, eu acho que essa dica é isso. Não, eu acho que essa dica é isso. E obviamente você não pode dois não vão ter o mesmo assassino, né? Então você fala, meu, mas essa dica parece com o assassino que você tá escolhendo. Será que o meu é esse ou o seu é esse? Então ele tem um pouco dessa tensão, dessa coisa do jogo cooperativo, da sensação de urgência de você ter que fazer aquilo, às vezes num determinado número de rodadas, ou ainda assim no limite de tempo pela ampulheta, que pra mim varia do Dixit. Claro, tem a questão de ser uma arte abstrata e você ter a mesma digamos assim, a mesma lógica, que é você tem que fazer associação de uma coisa abstrata com uma coisa real, e tem um chute, aspas, um chute envolvido, tem uma potencialidade de dar errado, tem a questão de como eu penso e como você pensa, que quem joga, por exemplo, Codenames também passa por esse processo, né, e você tem que dar uma dica, o cara tem que fazer uma análise, um filtro, tentar entender o que você tá passando. E aí muita gente compara com Dixit, eu acho que são jogos diferentes, entendeu? Eu acho que o Mysterium, ele é bem mais, aspas, jogo nesse sentido. Ele tem mais objetivo, sabe? Tem mais objetivo, ele tem mecânicas diferentes, então assim, você tem a questão estratégica, o fantasma, como ele tem a troca de cartas, às vezes ele tem que arriscar essa troca, entendeu? E queimar uma carta que às vezes era boa, ou às vezes ele vai dar uma dica, ele tá com uma mão não muito boa, ou às vezes ele fala, meu, tem duas cartas aqui que são boas pra tal pessoa, será que eu gasto essas duas agora, e lá na frente talvez essa carta é boa às vezes pra duas coisas? Então tem tem, eu acho que tem uma possibilidade maior de interpretação, porque você pode, obviamente, trocar o fantasma, né? No meu jogo, a gente jogou duas partidas com o mesmo fantasma, porque ele era o que conhecia o jogo, né? Então ele tava um pouco mais familiarizado, tal, ele tava mais explicando melhor pra gente, mas isso também varia. Então, quer dizer, o fantasma mudam todas as... a forma de raciocínio daquela pessoa, e muda a equipe que vai conversar entre si. E aí você tem, se não me engano, esse jogo tem, pelo menos o polonês, ele tem expansões, né, que trazem aí novas coisas. Eu acho que tem uma questão de novos suspeitos, novos lugares, né? Então eu acho que ele é um jogo interessante, porque ele brinca com essa mecânica que a gente gosta da interação e da discussão, e de você tentar ler o que a outra pessoa tá tentando te explicar com uma arte totalmente abstrata, né? Que são essas cartas que elas são um pouco menos lisérgicas do que a do Dixit. Pelo menos o pessoal da Polônia é um pouco mais centrado nesse ponto. E ele tem essa questão da dedução, essa questão do mistério, né? Que o Dixit não tem. Então, ele tem esse flavor a mais dessa questão do fantasma, do assassino. Eu gostei do jogo, eu acho que é um jogo muito interessante. Tem todos os problemas que esse jogo vai ter, de você, eventualmente, você, né, repetir tanto os assassinos quanto as cartas, né, de sonho. Mas ainda assim, ele vem com um número grande de cartas. A gente conseguiu jogar as duas partidas sem repetir nada. E aí, as grandes possibilidades de variação são interessantes. A versão americana ainda vem tipo um escudo do mestre. É, isso mesmo, eu tô vendo a imagem aqui. Pro fantasma, pra ele colocar as cartinhas que seleciona, né? Porque no outro, era uma coisa meio... como que eu vou dizer? O fantasma meio que tinha que se virar, entendeu? E fazer bolinhos e tentar não misturar as coisas e não deixar os outros jogadores verem. Com o escudo fica mais organizado, ele tem uns propzinhos que são os marcadores de personagem, tem a ampulheta, tem o relógio. Então ele é mais bonito, assim, no sentido de componentes, ele é mais palpável, mais rico do que a versão polonesa, que é um pouco mais enxuta. Uhum. Pelo menos a versão que eu joguei polonesa, né? Não sei se é uma versão mais antiga, pode ser que seja. Mas eu acho um bom jogo de dedução. Eu acho que, pra quem, por exemplo, acha o Dixit muito bobo, né? Ou muito... ah, são coelhos e... ah, é uma questão meio competitiva boba. Eu acho que o Mystery Room pode ser um jogo diferente com essa pegada de dedução, com essa pegada de jogabilidade assimétrica, que eu gosto. Ele tem de 2 a 7 jogadores, que pra pessoas que, como eu, adoram jogos com muitos jogadores... É uma boa pedida. Tá pra sair pela Galápagos, não sei. Já tem preço? Não, né? Tem, e vai lançar. Já lançou, acho que nessa segunda-feira passada, hein? A Galápagos trouxe por 220. 220. Pra mim, vale pelos componentes, pelo que eu vi. Você, obviamente, consegue isso mais barato, né? Em outras lojas. Você consegue desconto pagando à vista e não sei o quê. Então, você tem essa possibilidade. Eu acho que é um jogo que você tem que dar uma olhada se te interessa, de alguma forma, essa possibilidade de jogabilidade assimétrica, com essa brincadeira do meio psicodélico, de tentar descobrir, tentar fazer essas ligações. Ela, claro, resulta em risada naquela questão do final. Meu, o que, que você tava tentando passar com essa droga dessa carta? Essa parte é legal. Não faz sentido nenhum dele... Essa parte é legal, né? Essa discussão que o Dixit também tem. E eu acho que essa questão da pressão, da sensação de urgência, ela dá um toque a mais, ela dá assim uma tensão pra você fazer. Então, pra mim, é um bom jogo. Eu acho que ele tem esses elementos além do Dixit. Então, não necessariamente se você não gosta do Dixit, você não vai gostar do Mystery Room. Se você tem um, você não precisa do outro. Eu acho que vale a pena, né? Você dá pelo menos uma olhada. Acho que devem ter aí, pelo menos, gameplays americanos, com certeza você deve ter por aí. Devem aparecer os em português logo, né? Vídeos, resenhas. Se você quiser ver os componentes, digamos assim. Mas fica aí. Tem review já em português, já. Ah, já tem review em português? Já tem review, tem. Ótimo. Então fica aí essa indicação do jogo que eu gostei muito, mas recomendo aí que vocês deem uma olhada e ver se compensa ou não ter na sua coleção. Olha aí. Bom, então vamos finalizando aqui mais uma edição do Jogatina BG Podcast. Nas versões de Jogatinas, levamos vários jogos pra mesa essas quinzenas, né? Sim, dessa vez bastante, nós diversificamos bastante. Sim, até um podcast mais longo que o tradicional, né? E o Cabeça até falou durante o Mystery lá de jogos que tem discussões depois, seria até uma pauta interessante pra um futuro podcast, sabe? Jogos Olha que aí, te marcaram tanto verdade. Que você discutiu depois, sabe? Tem jogo que você joga ali e você esquece, você não comenta mais sobre isso. Fala, ah, legal. Que aquele jogo, né? Uhum. Mas tem jogos que toda vez que você joga, você tem aquela emoção e fica pra uma pauta futura. É o maldito Resistance. Resistance. Você me enganou! Você mentiu na minha cara! Né? Pois é. Mas então, aproveitando aqui, lembrando a galera, né? Tem as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, vai estar tudo linkado aqui abaixo pra vocês. Canal no nosso YouTube lá também tem vídeos interessantes. Tem o vídeo que a gente gravou do Pit Crew, que a BCG editora mandou pra gente. A gente gravou, eu gravei com o Snake e o Jonathan. A gente gravou um gameplay aqui. É bem interessante o jogo, bem rápido e vale muito a pena. Então, a gente vai ficar por aqui. Nos vemos no próximo turno. Falou! Falou!